programa alegre, descontraído, totalmente voltado à cultura, com entrevistas, curiosidades, piadas, música e poesias. Vou declamar poesia de minha autoria e meus convidados de hoje, que por enquanto é surpresa, também vão declamar e apresentar seus trabalhos. Sempre lembrando que esse é um programa da Abra, Academia Muito Vence de Letras e Artes, feito especialmente para você. E para dar início ao programa de hoje, vamos ouvir a autoria da nossa querida amiga, cantora, compositora, poetisa, professora, acadêmica, Jacir Camargo, o hino da Abra. Que plantamos com amor, nasce um projeto com força e vigor, sempre acolhendo artistas da região, realizando os sonhos de cada cidadão. Sempre acolhendo artistas da região, realizando o sonho de cada cidadão. Oh, abre alas, está no ar, compositores, cantores e pintores, a esperança chegou para ficar. Oh, abre alas, abre que o abre está no ar, compositores, cantores e pintores, a esperança chegou para ficar. Em nosso meio há respeito e união, e sempre espaço para quem quiser brilhar. Esse é o caminho e será eternamente. Abra é o futuro da cultura boituvense. Esse é o caminho e será eternamente. Abra é o futuro da cultura boituvense. Vocês acabaram de ouvir o hino da Abra. A Rádio Ideal FM está apresentando o programa Espaço Cultural, programa esse direcionado especialmente para quem gosta de música e poesia. Antes de apresentar meus convidados, vou declamar uma poesia e oferecer a todos que estão nos ouvindo aqui, vou oferecer para os meus convidados também, e o pessoal que está pela internet, www.radioboituva.com.br. Você também pode ligar aqui, o telefone está no ar, é o código 15-3268-7290. A minha primeira poesia de hoje, eu vou oferecer para os meus convidados especiais que estão aqui, pessoa aqui, depois eu vou contar quem são eles. Minha primeira poesia chama-se Menina Boiadeira. Escrevi essa poesia para homenagear Sofia, uma mulher tão querida. Razão do meu viver, tenho que agradecer, foi ela que me deu a vida. O seu pai era sitiante, o serviço era bastante, não teve como estudar. O gado teve um aumento, seu pai lhe disse, não aguento, você vai ter que me ajudar. Suas irmãs de madrugada seguiam a pé pela estrada, aprender corte e costura. Antes do cantar do galo, Sofia arriava seu cavalo e enfrentava a vida dura. Quando brincava com as crianças, prendia suas lindas tranças, era uma garota faceira. O povo lhe aplaudia, lhe deram o apelido um dia de menina boiadeira. Mesmo tendo muitos planos, tinha 17 anos quando se apaixonou, e aquela linda prenda com o empregado da fazenda foi que um dia se casou. Seus pais não eram a favor, falou mais alto o amor, deixou a charrete e o carro, seguindo seu coração, trocou aquela linda mansão por uma casinha de barro. Naquele sítio querido, ela com seu marido levantava de madrugada, agradecia a Deus por cuidar dos filhos seus e nunca lhe faltar nada. Cedinho a família inteira se reunia na mangueira, esperava o leite tirado por ela, mesmo estando ainda escuro, um bebia o leite puro, outro com açúcar e canela. Teve filhos, Luiz e José, Carlos, Marcos e até uma filha chamada Ana. Enfrentou o serviço pesado, fazia queijo melado, carpia e cortava cana. Depois que ficou viúva, mudou-se para Boituva, mas não se acostumou. trouxe do sítio que tinha, cachorro, porco e galinha, o vizinho não gostou. Ela que foi tão amada, sofria por encalada, vendo os filhos fazendo intrigas, sentia uma dor no peito, sem força, não achou um jeito de evitar tantas brigas. E assim o tempo passou, somente a saudade ficou daqueles momentos felizes. Conforme foi envelhecendo, ela foi adoecendo, sofrendo com suas varizes. Quando seu prazo venceu, no hospital ela morreu e com certeza ao céu subiu. Depois da Virgem Maria, para mim foi Sofia a melhor mulher que existiu. Estamos apresentando o programa Espaço Cultural e, nesse momento, com muito prazer, quero anunciar no nosso microfone o nosso amigo que deve ter vindo meio de longe. Eu não vou nem falar quem que é. Ele vai se apresentar e vai dizer o que, que ele faz. Roberto Ferrari, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Roberto Ferrari, eu sou poeta, sou conhecido como poeta do amor. E hoje aqui em Boituva, tenho muita honra estar aqui presente, aqui nessa rádio, e trouxe algumas poesias para falar. A primeira é Dádiva. Antes de te amar, meu amor, nada me pertencia. Andei à tua procura por onde meu coração me mandava. Nunca te achava, só escutava teu sorriso ao longe e as batidas do teu coração dentro de mim. Conheci todos os lugares, praias iluminadas pela lua, noites que tinham as estrelas por manto, dias que precisavam do sol, como eu preciso do teu amor. E me senti perdido, sem poder te achar. Vi marcas que existiam na areia e tinham teu nome, mas tudo estava vazio e sem vida. Faltava você. E me senti caído, abandonado, quando num relance de magia te vi pura, bela, apaixonada e sobretudo mulher. Entreguei-me aos teus desígnios, tudo era inalienavelmente alheio. Tudo era dos outros e de ninguém. E o nosso amor era só nosso, tua beleza e tua paixão. Encheram o nosso tempo de dádivas, o nosso amor foi o maior delas. Muito bem, tem aplauso, vou aplaudir. Aí, muito obrigado. Antes de você declamar a segunda, eu vou apresentar meu outro convidado aqui. Edivaldo Rosa. Boa tarde, Zé Vila. Como é que tá as coisas? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos do Espaço Cultural, aqui na Rádio Ideal. Meu nome é Edivaldo Rosa, poeta de São Paulo, vindo a convite da Abra. E a convite de Luiz Gonzaga, nesse momento. Muito boa tarde. Vamos ter evento hoje à noite, né? Vamos ter evento, Luiz. A gente vai declamar também? É só abrir um microfone para nós, né? E o que nós vamos apresentar? Da sua autoria, alguma poesia que você vai declamar agora? Com muito prazer. Então vamos brindar nossos ouvintes aí. Hoje uma tarde, esperando chegar uma dupla que não chegou ainda. Enquanto a dupla não chega, nós vamos soltando nossas poesias. Certeza. Sabe que o nosso diretor também é poeta, viu? É, sabe que a poesia é a voz da alma. Eu trago a poesia Continue Me Amando, que consta do meu livro Marcas no Coração. Eu sou Edivaldo Rosa. Continue me amando. Continue me amando e plantando com as tuas palavras a minha vida. Eu certamente colherei maravilhado os diferentes sentidos na minha vida. Sentidos das tuas palavras escritas com amor em meu coração, em minha alma. Palavras que trazem a mim serenidade e calma e que me fazem feliz. Continue me amando e plantando com as tuas palavras a nossa vida. E na nossa vida, os frutos de nosso amor que certamente colheremos maravilhados pelos diversos sentidos nas nossas vidas, pela essência do que é viver amando e ser amado. Continue me amando, minha vida, meu grande amor, meu lindo amor. Edivaldo Rosa. Muito bem. Amor e non lo sai. Eu queria perguntar para o Roberto Ferrari, o nosso grande poeta de hoje aqui, você já tem quantos livros escritos? Você é escritor também, né? Eu sou escritor e poeta. Eu tenho livro solo, eu tenho 4. E antologias poéticas eu tenho bastante, né? Eu participo mais de 40 ou 45 antologias poéticas, eu participo bastante. Eu gosto de escrever, é a minha paixão. E você, quando escreve uma poesia assim, às vezes que você termina a poesia, chega a chorar ou nunca se emociona? Não, eu fico emocionado, às vezes, conforme a poesia, mas eu não chego a chorar, mas fico emocionado, fico toca a minha alma. Porque se não tocar a alma, a poesia não é boa. E quando você faz uma poesia e depois você edita ela no livro, depois que você lê ela, declama ela 2, 3 vezes, não dá vontade de mudar alguma coisa e deixar tarde demais? É, às vezes dá vontade de mudar, mas aí já não dá pra mudar, vai ter que escrever outra. Verdade. Você poderia nos brindar com mais uma? Posso, com o maior prazer. Essa aqui eu vou dedicar a todos aqueles que são apaixonados e que por algum motivo qualquer estão longe da pessoa amada. O nome dessa poesia é Saudades. Saudade é solidão quando não te tem ao meu lado. É quando o meu amor sente a tua distância. É sonhar com teus beijos e abraços. Saudade é poder amar cada momento ao teu lado e esperar tua volta, ansioso, e pensar em você a todo instante. E querer que a noite vire dia. Saudade é sentir o amor na sua intensidade. É pedir que as horas, os minutos tenham pressa. E pedir ao tempo que seja nosso cúmplice. Sentir saudade é sofrer na alma e no coração. Uma dor que é doce, porque sabe da tua volta. Passar por esta vida e não amar. É sofrer muito mais do que sentir saudade de você. Amo-te, meu amor. Nossa. O homem é fera, né? Eu tô ficando até com vergonha de clamar minhas poesias aqui hoje, viu? Tem sua expressão. Eu quero perguntar pro Edivaldo, desde quando, eu tô falando você porque você é mais novinho do que eu, desde quando você escreve poesia, Edivaldo? Desde sempre, Luiz. É. Escrever desde sempre. É, publicar desde 1985. Eu, como o Roberto, tenho 2 livros solos de poesia, Marcas do Coração e Caminhando com as Borboletas. E várias participações em antologias pelo Brasil, como ele, e no exterior também, como Roberto Ferrer. Você tem poesia que você demora para fazer mais do que o outro, ou é tudo mais ou menos no prazo? Como é que funciona? Cada trabalho, cada poema tem o tempo dele, né? A ideia em si vem de rompante e quase nunca eu retoco uma poesia, porque se eu for retocar, eu vou estar reescrevendo, e mais do que isso, estarei escrevendo uma outra poesia. Não, eu pergunto porque às vezes quando eu vou de ônibus para São Paulo, eu sempre levo os papéis no bolso, né? E tem vezes que na viagem eu faço para lá, eu consigo voltar com 3 poesias prontas. E às vezes eu vou e volto e não sai nenhuma. Quer dizer, então, a inspiração não é todo dia igual. Quer dizer, às vezes a pessoa fala, faz uma poesia para mim. Não é muito fácil fazer na hora que a pessoa quer também, né? Não, eu acredito que não. Porque temos que ter aquela sensação da poesia, né? Mais do que ter palavras à mão, é a sensação da poesia. Porque como o companheiro aqui disse, se a poesia não tocar, ela não é poesia. Não é poesia. E você tem uma que toca, eu? A mim, todas tocam. Sim. O que mais me alegra e o que mais me incentiva é quando a poesia toca ao leitor. Né? E a resposta do leitor é, para nós, escritores, o melhor incentivo. Então vamos declamar mais uma? Sou louco. Peraí, presidente, pode? Pessoal louco fica aqui? Pode, então, pode. Ele é louco de amor, pode. Ah, mas também não, eu não esperei ele terminar de falar, né? Oh, que coisa. Mas não dá pra ver assim no meu semblante? Sou louco. Que eu seja pleno em minha loucura. O sonho não fecha meus olhos, nem embota os meus sentidos. Tenho que tomar partido em tudo que me chega às mãos. Separar o joio do trigo, para com ele fazer o meu pão. Tenho que comer e beber de tudo, para que meus passos tenham força em cada pedaço da estrada, em cada naco da estrada. E de cada réstia de luz eu procuro um brilho, com o olhar fixo dos olhos, louco. É hora de tomar partido, pois obscuros são os olhos de quem não vê poesia em cada romper da aurora, em cada matiz do dia, em cada hora que passa. E nem sentido na dança lenta das horas, na dança lenta das horas. E na evolução dos dias, nas realidades e fantasias, que inscrevem-se na nossa existência e que perfazem cada pedaço, cada naco da nossa história. Muito bem. Você percebeu que esta poesia, colhida aqui do meu livro Marcos no Coração, veio ao encontro da sua pergunta? Foi, exatamente. E essa poesia veio ao acaso. Então diríamos que para poetas, escritores, para pessoas com sensibilidade, não existem acasos. Existem momentos propícios. Verdade, não? Verdade. Horas e 25 minutos, eu não vou poder perder minha oportunidade de declamar minhas poesias também hoje, né? Porque hoje a nossa rádio aqui está parecendo uma selva, só tem fera. A minha próxima poesia, eu quero oferecer para os ouvintes de casa, se caso a dupla chegar, depois nós vamos ouvir umas músicas aí. Quando a dupla não chega, nós vamos declamando poesia aqui. Com certeza. Minha próxima poesia, vou oferecer pra dona aqui, porque daqui a pouco ela vai declamar também. Dona Maria, ela disse que não vai declamar, ela vai reclamar. Minha próxima poesia, o título é Não Existe Dor Maior. O homem nasce e cresce, sofre, chora e padece, dos problemas não esquece, vive passando mal. Devia ser contente e agradecer o presente. Não existe dor maior que um filho doente no leito de hospital. A moça se perde o namorado, não quer saber de mais nada, bebe, dorme, cai na calçada, parecendo um animal. Devia ser diferente, continuar sendo decente. Não existe dor maior que um filho doente no leito de hospital. O sujeito acorda disposto, vai para o trabalho com gosto, com lindo sorriso no rosto, sempre profissional, tem um patrão exigente, bravo igual uma serpente. Não existe dor maior que um filho doente no leito de hospital. O garotão se acha forte e diz que está com muita sorte, não teme nem mesmo a morte, se julgando o maioral. Tudo muda de repente, nota-se quanto ele sente. Não existe dor maior que um filho doente no leito de hospital. No lar de um casal cristão, se houver uma traição, logo a separação passa a ser fundamental. E quando um deles mente, outro fica descontente. Não existe dor maior que um filho doente no leito de hospital. As luzes do vagalume, as flores com seu perfume, uma mulher sem ciúme levanta qualquer astral. É o amor que salva a gente, olho por olho, dente por dente. Não existe dor maior que um filho doente no leito de hospital. E assim o tempo vai, morre mãe, morre pai, a dor do peito não sai, tudo é muito natural. Com a perda do parente, fica triste o ambiente. Não existe dor maior que um filho doente no leito de hospital. A vida é uma beleza, como é linda a natureza, ter esperança e certeza que vai ser bom o final. Peço a Deus onipotente que proteja a minha gente e que eu nunca tenha um filho doente num leito de hospital. Obrigado. Treze horas e 28 minutos. Agradeço os aplausos, foram bastantes aplausos aqui. Eu queria conversar mais um pouco com o Roberto Ferrari. O Roberto Ferrari é italiano, ele deve ser palmeirense, pelo nome aqui, porque no Palmeiras tem um Ferrari, um lateral, acho que é muito bom. Palmeirense, Ferrari? Não, eu sou corintiano roxo. Ah, eu sabia que... É o seguinte, o Ferrari, eu lembro do lateral Ferrari, que eu via com meu tio na casa dele, ele via pela televisão aquela cobra de preta, era o Ferrari que jogava. Não, porque eu tava achando que você era uma pessoa perfeita, tem que ter algum defeito, não tem ninguém perfeito, né? Aí eu posso fazer, né? Não posso fazer nada. Isso aí nacional, tá no DNA, o segurintiano, não tem jeito. Falando um pouco de cultura, que Herbas e Linda chega aqui para falar sobre a Abra, mas vamos falar um pouco de esporte. Já vi que se você é corintiano, o que você me diz da troca do Pato pelo Jadson? Eu achei maravilhosa, porque o Pato é jogador pro São Paulo. Ele é muito sem raça. E eu acho que o Jadson caiu que nem uma luva no Corinthians. Acertou o meio de campo do Corinthians e é um jogador sensacional. E agora, eu tô querendo trazer, fazer uma dupla sertaneja, trazer aqui na rádio, o Pato e o Ganso. Seria uma boa, né? Não, uma Pato dupla. E o Ganso aí. Tem mais o Pavon lá, né? O Pato, Ganso e Pavon. Só tá com uma bicharada só dentro. Voltando a falar de cultura, você tem... Que profissão você tem? Eu sou escritor e poeta com muito orgulho. Eu plantei na minha vida, eu tenho algumas vocações de negócio que eu fiz. Quando eu decidi só escrever, porque eu sempre escrevi na minha vida, desde 12 anos de idade, mas quando eu resolvi só escrever, que faz uns 2 anos e alguma coisa, eu vivo na minha renda de aluguel, mas eu falo para todo mundo com muito orgulho que eu tenho a profissão mais linda do mundo, que é ser poeta e escritor. Escreve para algum jornal da cidade de São Paulo? Eu escrevo para alguns portais lá de internet e agora talvez eu vá escrever para um jornal. Você mora em São Paulo, né? Eu moro perto de São Paulo, eu moro no município de Carapicuíba. E é nascido lá mesmo? Não, eu nasci em São Paulo e depois eu morei em vários municípios perto de São Paulo. Morei em Cotia... Agora estou morando em Carapicuíba, que eu vou ficar lá, que a casa eu comprei, né? Mas eu vou ficar lá. Mas é muito bom morar fora de São Paulo. E como que foi seu contato com a Abra? Como aconteceu você vir visitar a Boituva? Acontece o seguinte, eu tenho um grupo no Facebook, que é o You and I, que é um grupo que eu comecei faz uns 3 anos e pouquinho, e hoje nós contamos com 115 mil membros. E a Adalgisa, ela me contatou via Facebook. E me convidou ano passado para eu vir tomar, se eu queria tomar posse na Abra, e eu aceitei com maior honra, que eu acho que a função nossa, que eu falo sempre para o Edivaldo, nós temos que ser os desbravadores da cultura, a gente tem que espalhar a cultura, fazer o povo pensar melhor e ter acesso a coisas que eles não têm às vezes. Você acha que a cultura está sendo bem divulgada ou está faltando divulgação ainda? Não, eu acho que falta muita coisa, eu acho que muita gente confunde. O Brasil tem uma cultura dele, de festas tradicionais e outras coisas, mas a cultura em si, de o povo ficar mais esclarecido para aprender, principalmente a votar, eles não têm. O objetivo desse programa seria isso, tanto que pegou espaço cultural com música e poesia, porque se for só poesia, tem gente que não gosta só de poesia. Aí, de repente, um violeirinho, uma sanfona intercalando, só que eles não chegaram ainda. Ótima ideia. Mas fica um negócio assim, até para os poetas fica gostoso, porque a hora que declama 2 ou 3, eles sentam, porque ali eu vejo os violeiros, manda o recado, a gente pergunta para os violeiros se eles gostam de poesia ou é contra a poesia. Ele acha que mente, eles que gostam de poesia também, mas que mentira, né? Eles gostam de moda só, né? Tá certo. É, tem alguma coisa boa? Você tem só poesia ou tem algum conto, crônica não, também? Eu tenho um livro que eu escrevi, eu tô escrevendo um outro livro agora. Eu escrevi um romance policial que chama Identidade Assassina, que é a história de um serial killer em São Paulo. Então é uma história interessante, todo mundo que leu gostou, e eu estou escrevendo agora um outro livro, uma ficção de terror, que é uma história de um barão húngaro que a família se estabeleceu perto do Triângulo Mineiro, e ele é vampiro. E aí, mas há séculos e séculos a história conta a história da Hungria e outras coisas. Certo. Tá, meu negócio, eu gosto muito de escrever poesia mesmo. E tem mais uma no jeito aí? Tem, só que antes de falar poesia, eu quero falar uma coisa, que a minha poesia, eu vou citar o Mário Quintana, que foi um dos grandes poetas do Brasil, e ele falava que a poesia dele, as pessoas não leem a poesia dele lê as pessoas, a alma das pessoas, porque cada um que lê a minha poesia sente de uma forma diferente. Então eu quero falar essa poesia. Noturno. A lua passava pelo azul noturno, e através do seu brilho namorei teus olhos. Tive ciúme da noite quando ela te abraçou, por sentir tanto amor. As estrelas continuavam a vagar na noite, sibilava o vento perfumando nosso amor, intenso, voraz. Nos seus lábios úmidos pelo desejo, nessa noite abençoada, seus olhos apaixonados sempre revelaram nossa paixão, suspirando de amor, se entregaram em um beijo intenso. E agora, quando nas florestas o vento canta teu nome, exaltando meu amor infinito, escuta tuas juras de entrega nessa noite tão abençoada, de amar intenso, de desejar infinito. Diz que me ama, meu amor. A lua, o vento já cantaram a nossa paixão. O tempo já escreveu nas suas linhas o encontro de nossas almas. Por ti me entreguei totalmente. Amo-te, minha amada. Minuto e deixa aberto aqui o microfone, se caso daqui a pouco o nosso diretor quiser fazer uma pergunta para meus convidados, que fique à vontade, que o diretor, ele é poeta, se não é ele, esse programa aqui não vai ao ar, ele faz parte da nossa abra. O telefone tá com a macaca hoje, viu? Queria falar aqui com o Divaldo Rosa, que time você torce? Eu sou corintiano. Eita. 4-1, degoleada hoje. Ah, engraçado, até uma senhora que está presente, que diz que não fala, falou em Corinthians, ela falou, eu também. Aí, vê se pode. Ela vai ter que enfrentar o microfone, porque todo corintiano aqui está falando, ela vai ter que falar daqui a pouco. Ela é uma morena cor-de-rosa nesse instante. O que você tem a falar? Vamos falar um pouquinho do seu time, já que é o time de vocês, todo mundo corintiano aqui hoje. Como que está o seu time? O que você me diz do seu time com tanta fama e seu lanterna do grupo nesse instante? Passageiro. Isso são coisas da vida. Até os gigantes tropeçam. É isso. E uma pergunta particular, só para nós dois aqui, que você acha? Ninguém vai ficar sabendo. O que você acha dessa Copa do Mundo? Está em boa hora ou não, aqui no Brasil? Eu, como escritor, como poeta, como filósofo, diria que esta Copa está vindo em boa hora. Está vindo em boa hora para aqueles que estão organizando a Copa. Mas, em relação a povo, não está vindo em boa hora. Porque o Brasil é deficitário de saúde, de educação, de melhorias, de infraestrutura, de segurança. Então, para o povo, não está vindo em boa hora. Está vindo num momento em que as necessidades da nossa sociedade são muito maiores e deveriam ser muito mais importantes do que um evento mundial. O Brasil é ao meu ver, a esquina do mundo, o quintal do mundo. E estou trazendo para cá um evento que deveria ocorrer na sala da casa e não no quintal do mundo. Não estamos preparados, não estamos estruturados, não seria uma boa hora para o povo, para a pessoa que sai para trabalhar dia e noite, para aquele que leva a comida para dentro de casa, para aquele que está precisando de uma saúde num posto de saúde, para aquele que está procurando uma educação melhorada dentro das salas de aula. Então, ao meu ver, é bom para quem está fazendo, mas não é bom para o povo em geral do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Você já tinha conhecimento do Roberto? Vocês moram perto ou só se encontram em Ubatuba? Nós já temos uma parceria de longa data e temos particularmente uma amizade já consolidada. Então, ele faz parte da minha família. Gostaria que você fizesse um debate sobre a cultura. Vocês vão conversar um pouquinho sobre a cultura, sobre o povo de Ubatuba, que está longe dos seus níveis, por enquanto. Faz um dia que chega onde vocês chegaram, publicando um livro, alguma coisa. Eu queria que você conversasse entre vocês dois, eu quero só ouvir. Bom, Edvaldo, eu quero estrear a minha opinião e quero dizer para você que eu concordo com essa questão da Copa do Mundo e eu acho que o Brasil está fazendo essa Copa do Mundo para mais gente poder viver de corrupção. Porque esse país, infelizmente, ele tem esse problema. Esse problema já vem desde o início do século XIX. É um absurdo. Desde João VI já tinha superfaturamento e outras coisas. Mas como é que é para falar de cultura, não é para falar de política, que a gente já está no cheio desses caras, eu quero falar para o povo de Ubatuba, não sei se você concorda, que incentive, leia poesia, leia livros, procure externar os seus sentimentos nos livros. O que você acha? Fazer essas coisas. Eu concordo com você, porque penso intimamente que cada pessoa tem que procurar, em primeiro lugar, a si mesmo, a entender-se, e esse autoentendimento faz com que a relação entre as pessoas fique mais fácil, porque se conhecendo dá mais margem para que o outro conheça, né? E quanto à cultura, eu gostaria que o povo, os nossos ouvintes de Ubatuba e de todo mundo que está nos acessando pela internet, lessem mais, lessem os seus autores prediletos, lessem até aqueles autores aos quais não tem tanta empatia, mas lessem e conversassem entre si, entre os seus pares, e procurassem, viu, Luiz, outras pessoas para externar as suas opiniões e, principalmente, para ouvir a opinião do outro. A minha vinda a Ubatuba, a convite da Abra, e a minha participação nesse programa cultural faz parte deste movimento que eu e Roberto estamos empreendendo já há algum tempo, de procurar espaços onde se possa conversar sobre cultura. Então, meu amigo, ainda há pouco, no começo do programa, você citou que estaria entre férias, né? Mas aí é que está o ponto central da nossa luta, minha e de Roberto, e sei que ele vai concordar comigo. Não existe poesia ruim ou má. Existe, na maioria das vezes, poesia mal feita. Totalmente, concordo. Mas o seu modo de dizer e de se expressar é importantíssimo, porque traz as suas características como pessoa, traz as suas características como leitor, traz as suas características como a percepção da vida. Então, a minha vinda a Boituva, junto de Roberto, a convite da Abra, nesta rádio cultural, é para chamar ao povo de Boituva e ao povo que está ouvindo a nossa conversa pela internet, que venham até os escritores, venham até a literatura, venham até os livros e leiam e coloquem as suas opiniões, externem suas opiniões, porque poetas, cantores só existem a partir do leitor e do ouvinte. Exatamente. Eu quero só fazer um complemento, que é o seguinte. Vocês todos, no geral, a população de Boituva, todos pela internet, todo mundo precisa voltar a ler. Mas não é ler por ler, ler gibi. É ler livros, ler poesia, ler histórias, conhecer os grandes poetas brasileiros, Castro Alves, Olavo Bilac, Fagundes Varela, Vinícius de Moraes, conhecer poetas de outros países, conhecer Forbel Espanca, conhecer Pablo Neruda e outros, que isso vai engrandecer a alma de todo mundo. Quem tem poesia na alma aumenta a sensibilidade. E quero falar mais uma coisa, que é uma coisa que até na internet, por mais absurda que pareça, tem gente que fala que homem muito sensível não é homem. Isso aí é uma besteira sonora. Você acredita que eu já vi isso? O cara já postou que homem muito sensível não é homem. A besteira, você já viu isso, Edvaldo? Já vi. Sem falar, Luiz, que tudo aquilo que a gente puder agregar ao nosso conhecimento vai cimentar a nossa base como pessoas. Então, aos jovens que estiverem nos ouvindo, leiam. A todos que estiverem nos ouvindo, leiam. Porque esse conhecimento vai agregar a base de si mesmo. Porque só a partir do conhecimento é que se pode vir a discutir política, cultura, exatamente, cidadania. Concordo. A partir da cultura. Agora só uma parte que eu falar para o Luiz uma coisa. Eu sou da época, Luiz, que quando se tocava uma música, a música era uma poesia. Eu sou da época, eu nasci quando iniciou a Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros grandes. Quando teve a MPB, teve Ivan Lins, teve Chico Buarque de Holanda, Toquinho e outros grandes, mesmo o próprio Vinícius de Moraes na área musical. Hoje em dia, infelizmente, as músicas não têm letra. São músicas de uma frase só, no máximo três frases. Então eu queria falar para o povo, para que vocês melhorassem a alma de vocês, escutem músicas de MPB antigas, sambas de raiz, sambas antigos, sintam na alma o que é bom escutar uma música dessa, ler uma poesia, faça uma experiência, pegue um livro de poesia, vão na sala da sua casa, pega uma cervejinha gelada mesmo, coloca lá, abre o livro, fique em silêncio, lê a poesia, deixa a poesia conhecer o teu interior, e aí você vai ver que você vai ser um cara fanático por poesia, porque é muito bom você ler uma poesia que te diz alguma coisa, um texto que fala na sua alma. Mas não, Edvaldo? E um aspecto importante e muito interessante na poesia é que enquanto estamos lendo a poesia está fazendo uma leitura de nós mesmos. E ao término da leitura, muitas vezes nos deparamos com coisas que está passando ao largo do nosso olhar, que a gente não está vendo. Nós somos bem melhores do que aquilo que nos apresentamos. E tem poesias que mostram isso para a gente com uma clareza incrível. Eu só quero cortar um pouquinho o assunto, porque eu tenho muitos amigos no Facebook. E eu tenho um defeito. Como escritor, a gente escreve muito, né? Então, eu vou conversar com uma pessoa, pode ser criança, pessoa de idade, pessoa mais velha do que eu escrevo 10 linhas, a pessoa responde, eu respondo, eu escrevo mais 10 a pessoa, kaká. Eu mais 10 a pessoa, TB. Não, eu nem sei o que é TB, sabe? Daí eu mando uma poesia, a pessoa fala, nossa, que lindo. Então, as pessoas não estão lendo, porque as pessoas querem ouvir música. Então, tem música aí de 8 minutos, que você fala, que música bonita, mas você pega... É cinco linhinhas, as pessoas, cinco versinhos, cada linha diz que é um verso, né? Mas é 8 minutos repetindo aquelas cinco linhas só, quer dizer, é uma diferença para a poesia, igual nós estamos lendo aqui, 40 linhas, 42, quer dizer, então as pessoas falam, ah, que bonita essa poesia, mas por que achou bonito? Porque não conhecia, né? Se eu me permitir, eu vou para todos os ouvintes escutarem duas músicas do Vinícius de Moraes. São duas, uma poesia e uma música que é uma poesia. É A Rosa Desfolhada, Vinícius de Moraes, e O Velho e a Flor. Aí, quando você escutar essa música, principalmente A Rosa Desfolhada, você vai entender como que um homem, ele pode conversar com uma mulher através das linhas de uma poesia. É lindo de morrer. É muito bonito. Então vamos ver. Tento compor o nosso amor dentro da tua ausência, toda loucura, todo martírio de uma paixão imensa. Teu toca-discos, nosso retrato, um tempo descuidado, tudo pisado, tudo partido, tudo no chão jogado. Em cada canto, teu desencanto, tua melancolia, teu triste vulto, desesperado, ante o que eu te dizia. Insulto, o amor dilacerado, e logo pranto ante a agonia, o fato consumado. Posso dizer para os meus ouvintes aqui que eu estou com duas feras ao meu lado e essa música fez com que um deles fizesse até beicinho, que ele quase chorou. Realmente um negócio que está emocionante hoje. Também quero agradecer, aqui tem uma pessoa, nosso querido ouvinte de Brasília, José Sutter. Ele mandou uma poesia e a gente vai colocar essa poesia no ar aqui. Isso, Luiz Gonzaga, ele hoje está participando e enviou para nós duas poesias para poder estar junto aqui. Prestigiando, está pela internet, um grande abraço a ele e estende a todos os amigos da internet, que hoje a gente não somou, então, e está corrido aqui, então não estou contando os ouvintes, né, como a gente faz todo sábado. Estou prestando bastante atenção no diálogo dos dois convidados, muito interessante a reflexão. Realmente as pessoas hoje não querem ler, só querem ouvir. E o ler também envolve interpretar, né? Você trazer para a vida, você fazer uma reflexão das frases, do que o autor quer escrever. As pessoas hoje são muito manipuladas pela TV, pela imagem, e esquecem de trazer para a sua realidade uma reflexão sobre a nossa situação, do nosso cotidiano. Por isso, há um abismo na cultura, há um abismo na educação, né? está se criando um abismo em todos os meios, e a pessoa fica persuadida em, sem querer participar de nada, achando que ela não sabe nada. Sabe muito bem, e essa reflexão dos senhores nos leva a ter essa mensagem, tanto que é o papel da rádio comunitária. O papel da rádio comunitária é trazer esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, né? Tem um político que fala assim, vamos conversar, né? Acho que o Brasil precisa conversar mesmo, né? Precisa haver um diálogo entre os pais e os filhos, né? Eu sou o pai de uma pequenininha de 3 anos, e a gente sempre está conversando, né? Embora ela tenha assuntos que não pertençam à realidade dela, mas a gente está conversando, né? Então é isso aí, a gente agradece muito. A gente está muito feliz pela rádio poder contribuir com isso. E a gente deixa o microfone sempre aberto. O senhor que sempre gosta de escrever, o senhor também, na hora que precisar usar os microfones, a qualquer momento o microfone está aberto ao senhor. Agradeço muito a gentileza. Isso é muito importante. Muito obrigado. A Rádio Ideal FM está apresentando o programa Espaço Cultural. Hoje um programa especial, estamos repleto aqui na nossa salinha. Hoje aqui está divertido, né, Roberto? Eu gostaria que, antes do Edvaldo declamar a sua próxima poesia, que o Roberto fizesse uma mensagem, falasse um... Eu quero contar uma mensagem para todos que estão ouvindo aqui essa rádio maravilhosa, uma iniciativa fantástica, uma rádio comunitária em prol da cultura. O meu recado é o seguinte: você que quer escrever, que quer externar seus sentimentos, não tem que ligar muito com o que os outros acham. Então, para isso, eu vou citar o Fernando Pessoa, um grande poeta português do início do século passado, e ele falava assim: cuide do seu jardim, é mais ou menos isso, cuide do seu jardim, regue, ame suas flores, siga o seu destino e não viva na sombra das árvores alheias. Quer dizer o seguinte: não liga porque os outros vão falar. Faz o que você ama, cuida da sua vida, escreve, faz aquilo que te faz feliz e você vai ser uma pessoa extremamente realizada. É esse o meu recado. Viu, Roberto? A gente foi, na época aí, eu com umas pessoas aqui da cidade, declamar em escolas. A gente chegou lá, declamar poesia, tudo, nós meio de idade já, né? As criancinhas, algum abriu uma gaveta, tinha uma poesia. Outro tinha também. Aos poucos começaram a declamar, todos com vergonha. Eu pergunto, você e o Divaldo devem ter filhos. Seus filhos gostam de poesia ou escapam, se puder? Meu filho, teve meu filho no colégio, meu filho, ele ficou com o maior orgulho porque teve um evento o ano passado e eu fui o único pai poeta, um evento de poesia que foi convidado, o único poeta da escola inteira, que fui lá, declamei, falei do amor para não sei quantas pessoas e ele ficou muito orgulhoso disso. Então, crianças, escrevam, externem seu sentimento, vocês vão ser pessoas melhores quando crescerem. Porque viver da poesia é viver do amor. É como eu falo, a poesia é a linguagem da alma. E a música é a linguagem da poesia. Então, se dedique. Eu só quero ler uma poesia antes de ler a dele. Sim. Chama Pétalas de Amor. Lágrimas de felicidade caem do céu, como gotas abençoadas pelo Criador. E minhas lembranças do nosso amor são intensas como a profundidade do nosso viver. São imensas como a nossa paixão. Ultrapassam a beleza das estrelas e tem a lua por testemunha do nosso querer. Quero fechar meus olhos e sonhar com esse ato de amor. Meu canto derrama pétalas de júbilo. Sinto nos teus olhos, nos seus lábios, o gosto excitante da tua paixão. Meu corpo pede pelo teu, meu coração clama pelo teu amor. E meu tormento se torna infinito. Sinto falta dos teus olhos, minha paixão, minha eterna perdição. O nosso passado é repleto de raízes profundas. O meu amor é voraz pelo seu toque e ávido pelos teus beijos. Em condição de entrega, só posso dizer que te amo, meu amor. Muito obrigado. Merece aplauso, né? Obrigado, obrigado. Divaldo, eu gostaria que você cumprimentasse, que eu cortei seu assunto pela hora, você cumprimentasse o que eu estava falando e depois declamasse mais uma poesia. Depois eu vou apresentar novos convidados que acabaram de chegar. Luiz, eu vou responder a sua última pergunta. No meu caso particular, nenhum dos meus 5 filhos são adeptos da poesia, infelizmente, e nem da leitura. Eu diria que na casa desse ferreiro aqui, o meu espeto é bem de pau. E por que que aconteceu isso? Que eles não se interessaram? Mas não é contra também, né? Não, não são contra. E existem até momentos que um ou outro fazem até uma certa propaganda do meu trabalho. Mas isso vem de um problema de cultura, de um problema cultural, ao meu ver, no meu pensamento. Existem bibliotecas, existem, né, livros, existem bons professores, né, nas escolas, não são só maus professores, não é esse o caso. Ao meu ver, mais do que existirem livros, mais do que existirem bibliotecas, mais do que existirem bons professores, bons poetas, bons escritores, precisa existir desde sempre, desde cedo, o incentivo para que as pessoas procurem um bem cultural para somar a sua vida. Bem. Tem uma poesia aí para brindar os nossos ouvintes? Me permite complementar? Sabe o que tem faltado hoje? É aqui o microfone. Sabe o que tem faltado hoje? São sonhos. Sonhos falou tudo. Quem não sonha não vive. Ao meu ver, só tem um problema. Ao meu ver, na sua fala tem uma questão. Aonde, quando a nossa juventude está ensinada entre aspas, quando a nossa juventude está incentivada a sonhar, a nossa juventude A nossa juventude está induzida por uma política de governo, está induzida por uma política de propaganda, está induzida por uma política de consumismo. Então, ao meu ver, Edivaldo Rosa falando, nossa juventude não está apta a sonhar, porque uma pessoa, uma criança que não se projeta como projeto de pessoa, como projeto de indivíduo no futuro, ela não tem capacidade, condições de sonhar. É isso aí, concordo com você. Fechando por enquanto a participação de Edivaldo Rosa nesse programa cultural, a convite da Abra, Edivaldo Rosa na Rádio Ideal, do meu livro Caminhando com as Borboletas, eu coloco o meu classificado do coração. Classificado do coração, de Edivaldo Rosa. Estou a doar meu coração. Quero doar o melhor de minha alma, que não teme nada, não teme nada ao amar, que será todo beleza e calma, junto de quem a adotar. Junto dou um coração, aberto, todo aberto para o amor, com amplo espaço, amplo espaço interno para paixão, para paixão. Um coração sem medo, um coração sem medo de amar, sem medo do amor, que tem em si guardada muita, muita, muita emoção. Poderá servir-se de meus braços para que meus abraços, para que em meus abraços venha a se aninhar. Poderá servir-se de minhas mãos, toda cheia de carícias, feitas, prontas para acarinhar. Doa-se junto com todo o meu ser um querer que pretende nunca se acabar, que seja eterno enquanto dure. Um fogo e um desejo, que só um calor, um amor, um carinho, o seu carinho, fará aumentar. Eu estou doando um sonho. Estou doando um desejo forte de amar. Eu estou doando o que tem o melhor de mim. O melhor de mim estou a doar. Meus ouvintes da Rádio Ideal, meus ouvintes pela web, quem aceita a minha doação? Edivaldo Rosa. Muito bem. Luiz, eu estou deixando na Rádio Ideal um volume do meu livro Caminhando com as Borboletas e um volume do meu livro Marcas no Coração, ambos lançados na Bienal do Livro de São Paulo em anos distintos, para os seus ouvintes, que entrem em contato consigo, com a Rádio Ideal, e levarão um exemplar de Caminhando com as Borboletas e um exemplar de Marcas no Coração. E peço licença para dar lugar aos outros poetas e poetisas aqui presentes nesta tarde maravilhosa, para deixar o meu convite para o povo de Boituva, para deixar o meu convite para os web ouvintes para que acessem www.saquepaixao.net. Este é o site pessoal de Edivaldo Rosa. Estou doando. Quem aceita a doação, uma boa tarde. Agora me despedir, posso? Pode, pode, tem que mandar, né? Eu quero só me despedir do grande povo de Boituva, me despedir dos internautas que acompanharam a gente aqui nesse momento tão especial aqui, momento cultural. Eu estou muito feliz de poder ter passado minha mensagem, a mensagem do amor, da paz, da cultura, que é o que o mundo estaria muito melhor se ele tivesse esses ingredientes. A gente não estaria pensando em discriminação racial, não estaria pensando em nada, em guerra, nada. A gente estaria vivendo um em prol do outro aqui para a gente ir a um ponto superior. Então eu vou ler minha última poesia e vou dedicar uma música que eu já pedi aqui para o nosso diretor aqui. E ele vai tocar e eu vou me despedir de vocês. E vou deixar aqui dois livros também, Fundamental como o Amor e Ventos da Paixão, para que aqui seja esse livro ser sorteado, não sei como vai ser o processo aqui, para que vocês tenham conhecimento de duas das minhas obras, tá? A poesia que eu vou falar é Minha Amada. Viu, Roberto? Só completando, você falou da paz, nós estamos aqui com a embaixadora da paz ali, né, professor? Ótimo, então. Então hoje a nossa rádio está em paz. Em paz, graças a Deus. Então, eu vou ler essa poesia, Minha Amada. Amada, infinitamente amada, teu coração bate por mim, teus olhos morrem nos meus, tuas mãos têm um toque divino, quase como seda. Amada, minha doce paixão, teu toque suavizou minha pele, teus lábios sedentos de desejo buscam os meus avidamente. Vem, meu amor, minha nudez absoluta, meus olhos são espelhos para o teu desejo e meu peito é morada para o nosso amor. Vem, meu abraço te envolve na loucura do nosso amar. Vem mergulhar em mim como no mar. Vem te afogar nos meus beijos, minha amada, em mim como no oceano. E eu quero dedicar uma grande música do grande Vinícius de Moraes, Carta ao Tom 74. Essa música é uma poesia. Muito boa tarde. A porta está sempre aberta aqui, o microfone vai estar sempre à sua disposição. Muito obrigado. Rua Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção, amor demais. Lembra que tempo feliz, ah, que saudade, Panema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade curvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. 14 horas, 11 minutos, a Rádio Ideal FM está apresentando o programa Espaço Cultural. Eu quero convidar para chegar o microfone aqui o meu amigo Ricardo Marcos. Eu, quando passaram essa pessoa que vinha se apresentar, me passaram que era uma dupla e eu me enganei. Eu achei que era Ricardo e Marcos. E Ricardo e Marcos é um só. Então, boa tarde, Ricardo. Boa tarde, querido. Tudo bem com você? Então, você não é uma dupla de dois, é uma dupla de um? É uma dupla só de um, viu? Só de um? É só eu mesmo. E eu só que não acompanhado. É, verdade, meu. Black, o Marcos tá, é um cara legal também, não, Ricardo? É, bacana, viu? Rapaz, graças a Deus, eu, através das nossas amigas Regina Espósito e a Sônia, né, e a nossa Adalgisa, tivemos o prazer de vir aqui prestigiá-los. É um grande prazer, um grande beijo para todos os seus ouvintes aí, que Deus abençoe a todos e tamo junto aí. Eu tô vendo que você trouxe o seu CD, Mas você não trouxe o violão, né? Ih, rapaz, você sabe que eu esqueci o principal. Como é que você vai carpir sem enxada, é? Me diga. Você acredita num negócio desse? E tem como dar uma palhinha, cantar alguma coisinha sem música mesmo? Não, a gente pode fazer uma coisinha só no, na voz mesmo, aí, brincando. Pode, vamos só mostrar pro povo. O que nós vamos apresentar pro pessoal aí? Olha, a gente está trabalhando, quero aproveitar o espaço para dizer que a gente está trabalhando uma música que chama-se Sou Seu Valley Knight, que é uma música bem gostosa, bem dançante. Quero deixar também a nossa página no Facebook, que é Ricardo Marcos Oficial, né? E se quiser a gente canta um trechinho para você aí do Valley Knight. Vamos nessa. Hoje que eu sou seu Valley Knight, bora vir comigo, eu vou te namorar, a noite inteira te fazer pirar. Hoje que eu sou seu Valley Knight, Knight. Bora que eu quero botar pra ferver, a noite inteira ver você mexer. E por aí vai. Por aí vai. Bom, você vai ficar convidado na próxima, você vai trazer seu violão. Vamos fazer um programa ao vivo aqui. É pra arrasar, viu? Vamos. Hoje que eu sou seu Valley Knight, Knight. Essa é pra galera dançar, hein, gente? Nada de pegar, nem vou atender meu telefone. Se sair assim, galera vai ligar. Sábado não vou querer saber de faria. A gente já tentou, faz tempo que tá pra rolar. E o clima esquentou, e agora que não vai prestar. Hoje eu não tô no ar, não, né? Tô no ar, não. Não tô no ar aqui, ó. Hoje a noite inteira ver você mexer. Nada de sair, nada de pegar, nem vou atender meu telefone. Se sair assim, galera vai ligar. Sábado não vou querer saber de variar. A gente já tentou, faz tempo que tá pra rolar. E o clima esquentou, e agora que não vai prestar. Ei, gostoso! Assim é bom demais, hein, gente? Muito bom. Cara, 14 horas, 15 minutos. Eu gostaria de perguntar pro Ricardo Marcos, há quanto tempo você canta? Rapaz, desde criança, eu já nasci cantando pela casa, brincando. Música realmente veio desde criança. Mas profissionalmente, eu, lá pelos meus 15, 16 anos, já comecei a tocar por aí, pelos botecos afora. Esse é o seu primeiro CD ou já tem outro? Esse é o terceiro. Terceiro? É. Mas anteriormente eu tinha uma dupla sertaneja, né? Que aí infelizmente não deu muito certo. E segui adiante solo mesmo. Sei. Que cidade você nasceu? São Paulo. Moro lá ainda? Moro lá. É. Mas minha família é toda do interior. Minha mãe nasceu em Palmital. Tenho família em Marília, Ourinhos, Tupã. Eu estou nessa data que hoje totalmente abandonado por todos contra um. Que time você torce? Sou corintiano. É hoje. Acho que vou ter Graças que torcer. A Deus. Acho que vou ter que torcer. Todo mundo corintiano. É o time do povo, gente. Que é? Tem gente de parmeirense. Eu acho que São Paulo tá faltando muita luz e o pessoal usa muito lanterna. É isso que todo mundo corintiano lá. Nada, esse é o time do amor, cara. Você, além de artista, qual a sua outra profissão? Rapaz, eu tenho uma fabriquinha de acessórios para moda. Então, eu forneço fivela para bolsa, para cinto, para sapato. Faço um pouquinho de tudo lá. Certo. Eu, já que você não trouxe o violão hoje, será que é possível apresentar mais uma música para depois apresentar minha outra poesia? Lógico, com certeza. Que música? Você é o nosso técnico, Zé. Não tem? Não. Ah, eu posso dar um trechinho da música Quer Pagar Pra Ver pra vocês verem. Vocês me ajudam aí ou não? Não vou pagar não, vai ter graça não. Então vamos lá. Deixa minha boca, deixa acontecer. Temporal de amor, tufão de prazer. Cola no meu corpo, ama pra valer. Tô falando sério e quer pagar pra ver. Depois que vi esse sorriso lindo, mudei completamente a direção. Eu vi geleira em pleno deserto, passei a ter alucinação. Mas sei que a vida é realidade, só que esse sonho eu quero viver. Então criei coragem, vim aqui me declarar pra você. Beija minha boca, deixa acontecer. Temporal de amor, tufão de prazer. Cola no meu corpo, ama pra valer. Tô falando sério, quer pagar pra ver. Uhul! Boa demais! Ai, Roberto Ferrari, mas de poesia não foi tão difícil. Mas cantar sem música é um pouco difícil, né? Capelinha é difícil pra caramba. Obrigado. Mas no fim do programa, você vai participar do programa da Abra hoje à noite? Vou sim. Vou lá prestigiar esses poetas todos maravilhosos. Eu vou apresentar minha próxima convidada, depois daqui a pouquinho vou fazer assim bate-bola, tudo junto. Ótimo. Certo? Tranquilo. Obrigado. Abraço. Vou convidar a Regina para que chegue perto do nosso grupo aqui também. Aqui é mais difícil. A Regina está chegando. É Regina, Regina, Regina. Estamos aqui com a Regina Reis. Boa tarde, Regina. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui em Boituva, participando desse maravilhoso programa de cultura, porque a vida da gente tem que ser cultura. Porque uma vida sem cultura, sem amor, sem carinho, sem aquela parte poética, ela fica uma vida assim muito vazia. Eu sou uma pessoa muito amorosa, carinhosa e sempre gostei de poesia. Comecei a escrever bastante poesia durante a minha vida toda, mas a minha profissão é professora, historiadora, antropóloga, geóloga. E então, nessa caminhada, dentro de primeiro grau, segundo, universitário, eu sempre trabalhei com os alunos na parte de poesia. Porque a poesia, ela, além de fazer a criança aprender mais, ela vai começar a buscar tudo aquilo que está à volta dela. Então, é um reconhecimento do espaço onde ela vive. E eu sempre promovi concursos de poesia de primário, de quinta, oitava, segundo grau, inclusive até na universidade e lá onde eu morava, em Barra do Bugres e Nova Olímpia, porque eu fiz toda a minha vida profissional no Mato Grosso. Nasci, fui criada, casei aqui no estado de São Paulo, mas eu prestei o concurso na cadeira de História e fui para trabalhar no Mato Grosso. Então, lá tem muitas usinas de açúcar e álcool, como aqui. Eles gostavam muito que a gente trabalhava assim, as escolas, os poetas, os escritores lá do Mato Grosso, da cidade de Nova Olímpia e Barra do Bugres, trabalhava aquela parte de cultura. Então a gente fazia os concursos de poesia entre os funcionários da usina Itamaraty, né? E também nas escolas, todo ano tinha o concurso de poesia e de música. E de rap também, porque a moçada lá gostava muito de rap. Então a gente tem que abrir espaço para todos os gostos, né? E a minha vida profissional lá foi maravilhosa. Aposentei, voltei para o estado do Mato Grosso, para a minha cidade natal, que é Novo Horizonte. E agora, aposentado, eu estou me dedicando mais à poesia, a livros. Eu gosto muito de montar projetos educacionais, porque agora eu acabei de montar um projeto de história infantil para crianças deficientes visuais, que é muito importante para que eles desenvolvam a maneira deles verem o mundo. E gosto, e também gosto de escrever poesias, fazer contos, crônicas, e gosto também de estar participando de tudo que é bom. Olha que legal! E tem uma poesia para declamar para a gente hoje? Tenho. Ah, tenho. Então vamos aproveitar. Oba, vou lá, né? Vou repetir. Esse é bom. Desculpe aí agora. Caminhada do amor, trilha do amor e da afetividade, presença do corpo e da alma. Recebo notícias e testemunhos, a presença de uma jornada. A marca do ouro e da prata, os amores que passaram pela vida como um sopro da eternidade. Até o tempo chegar ao fim, sempre estou à espera assim, sem diálogo que me maltrata, trazendo-me a lembrança da tua memória guardada como um tesouro obscuro. Desde que conheci, procuro nessa caminhada muitas lágrimas derramei e seu abraço esperei, mas este abraço nunca veio. Fiquei calada, sempre te amando, esperando que um dia retornasse e pudesse caminharmos juntos, encontrar um pedaço do paraíso e terminando essa minha caminhada juntos e ter uma vida abençoada. Muito bem. Tem mais uma no jeito? Tem. Então vamos aproveitar no bar, já que a plateia está aplaudindo, vamos aproveitar. É linda. Eu gosto muito de escrever sobre a natureza, porque eu sou defensora nata e faço parte do grupo da natureza defender tudo sobre a água, a floresta, os animais, os pássaros. Trabalho contra esse tráfico de animais, que é um absurdo, que não se devia fazer isso, que eles são as criaturas que estão aí na natureza, eles têm a vida própria e têm o seu valor. Então eu faço poesias sobre toda a natureza e fiz esse daqui dos pássaros. Certo. Canto dos pássaros, seu canto suave, e a sua suavidade transforma-se em alegria que irradia. De sutil delicadeza, pássaros que são como a sinfonia de grandes florestas que é festa. Como é lindo os seus cantos, cada canto toca minha alma e me acalma. É de sutileza e de amor, que transparece com louvor da natureza singela, com pureza e beleza. Brota de minha alma a felicidade e o encanto dessas vozes variadas que por todo o recanto. De pequeninas criaturas são maravilhosos cantores, que todos a eles são os amores, são lindos como as flores. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Você também é embaixadora da paz? Eu sou embaixadora da paz do Brasil e da França. Fui convidada para presidente Simonsi, lá da França, e já fazem 2 anos que eu estou batalhando aí para a paz do Brasil e do mundo, né? Porque a gente tem que buscar a paz, porque esse mundo, ele está se tornando muito violento. Então a gente tem que caminhar buscando sempre a paz, o amor, o carinho, uma palavra, amigo. Você passa pela rua, fala um bom dia, um boa tarde. Às vezes aquela pessoa está triste. Então, aquele bom dia, aquele boa tarde, fala, nossa, ela me cumprimentou, eu nem a conheço. E a gente tem que ajudar um ao outro, um socorrer ao outro. Isso daí é muito bom. Já conhecia a Regina? A Regina, eu tive o prazer de conhecê-la ontem, na casa da Algisa, maravilhosa. É uma pessoa pura, de coração, de alma e uma grande batalhadora. Boa tarde, Regina. Conversa um pouquinho com ela. Você não se apresentou ainda hoje. Ah, eu acho maravilhoso. E o trabalho que você faz? Muito bom, gratificante. Então. E ele coloca a gente ao serviço dele e nós temos que ir lá e cumprir com amor e com carinho. Chegou em Boituva. Você já é acadêmica da ABA ou está chegando agora? Não. Eu estou chegando agora. E é uma... Olha, eu falo, quando Deus quer unir as pessoas, Ele une. Eu estava no Facebook e vi a carinha da Adalgisa lá. Eu disse, gostei, que carinha simpática. E escrevi lá, oi, Adalgisa, tudo bem com você? Ela me respondeu, oi, Flor, tudo bem? E nasceu daí desse diálogo, não sabia nem quem era ela, se ela pertencia à academia, nada. Então, foi Deus que colocou as duas assim, uma à frente da outra, como também a Regina. Além de Deus, existe uma palavra chamada amor. Amor, é verdade. Amor, ele supera tudo, ele pode tudo. Verdade, isso é muito bom. A Ah, isso daí é muito bom. Isso, eu só quero pedir licença para vocês. Eu tenho uma convidada aqui para apresentar ainda. Eu gostaria que essa minha convidada, que é a Regina, a Sônia Valentina, ela ocupasse o meu microfone aqui, falasse uma boa tarde pro pessoal e entra na conversa e conversa vocês três um pouquinho juntas. Isso aí, minha linda. Essa é forte. Fala que ideia, três. Pronto, boa tarde. Estou aqui em Boituva novamente. É, a gente está com bastante convidados importantes, né? Duas Reginas aqui, importantíssimas. Tem o Ricardo Marcos, cantor, outros poetas também que vieram, né? E o que a gente quer falar é o seguinte, não que o povo de Boituva e todas as outras pessoas não esqueçam do nosso evento hoje à noite na Câmara Municipal de Boituva. Isso, Regina, você também, né, Regina? Vai estar presente. Vou estar presente, vou ter o prazer de lançar meu livro lá. Ricardo Marcos também vai estar presente. Luiz Gonzaga vai estar também. Oi? Vai estar também presente hoje à noite com a gente? Ah, sim, todos vão estar presentes hoje, então. Tá? É um evento que nós vamos encostar alguns acadêmicos, né? E até algumas apresentações também importantes, não só de poemas, de música, livros que serão lançados também. Então a gente está aqui para relembrar as pessoas da importância desse evento nosso de hoje. Isso, a gente está aqui com o Anderson, né, na Rádio Ideal FM. E a gente tem ainda mais alguns minutinhos, não tem, Anderson? Pode falar? Pode, por favor. Meu site, www.meninospodes.com.br. E meu livro, Anjos do Cristal, que fala a respeito de ossos de vidro, osteogênese imperfecta, que é a doença dos ossos de vidro genética. Então, ele está www.clubedeautores.com.br. Você adquirindo, você receberá em casa e também nos auxiliares. Muito obrigada. Conto com todos. E você, Regina, quer deixar o seu recado também? Eu quero deixar o meu recado dizendo que eu fiquei muito feliz de ter encontrado todos esses nossos amigos aqui, que há de longas jornadas e vidas e idas e vindas, né, desses eventos. E também, hoje eu estou lançando o meu livro, Poema Sintonia do Amor, e esse livro, então, vai ser vendido e o fundo vai ser para ajudar, assim, assistências sociais, o Hospital do Câncer. Então, porque se Deus nos deu essa maravilha, então nós temos que distribuir essa maravilha para as pessoas que precisam. E é com amor e carinho que hoje eu estou em Boituva. Gente, eu não conhecia, cheguei, apaixonei. Eu vi uns apartamentozinhos ali na frente, falei, depois vamos comprar um, vamos mudar para Boituva. Não, mas, e aí, quem quer entrar em contato comigo, o meu e-mail é reginamerce@hotmail.com, o meu site é www.albumdereginamerceepoemas.com.br. E também o meu blog é o mundo de Regina Mércia.blogspot.com. E o meu Facebook é Facebook Regina Régia, porque agora eu adotei o meu nome artístico, Regina Régia. E é um prazer estar aqui conversando com vocês, e tá matando a saudade esse microfone aqui. Porque quando eu estava no Mato Grosso, eu tinha um programa. Naquela época, meu nome artístico era Mércia Soares, Anjos e Você. Então, era um programa que eu fazia todos os sábados, maravilhoso. E obrigado, Deus, por ter aqui, ó. Ai, o microfone na minha frente de novo. Eu tenho vontade de voltar a fazer programa de rádio e como também escrever em jornais, que lá no Mato Grosso eu era articulista de 4 jornais. E gosto muito de teatro. E a Dalgisa me desafiou a escrever musiquinha de carnaval. Eu escrevi 2. Opa. E 2. Agora precisa trabalhar a musicalidade. Então, gente... Quer cantar ela? Pode cantar, se quiser. Não, eu escrevi agora, querido. Eu escrevi agora, nem sei direito. Aí tem que corrigir, né? Tá fugindo, hein? Tá fugindo, hein, Regina? Não, tem que corrigir. Não tem que corrigir. E também gosto de cantar. E a minha maior paixão, que eu gosto muito, que eu me transformo, é estar em cima de um palco, de um teatro. Isso daí é maravilhoso. Comecei no teatro, a minha parte artística. Mas tudo bem. E, então, a felicidade é muito grande. Regina, você a... Sônia. Sônia. E a... O Luiz. O Luiz, esse menino lindo, maravilhoso. Ó, Kiko, vou levar pra casa. Como? Ricardo Vargas. Ricardo. Aqui o escritor Roberto. Maravilhoso. E você, meu lindo? Luiz Barros. Luiz Barros, meu querido amigo, amado, querido companheiro José Pedro do coração. 42 anos de vivência de amor. O José Pedro é bem conhecido, né? Hã? O José Pedro é conhecido, né? O José Pedro é. É conhecido. O José Pedro é conhecido. Falar de mim, viu? É, então. O Edivaldo Rosa também. O Edivaldo Rosa, você, minha linda, que eu tive o prazer de conhecer agora. A Maria. E a Maria corintiana que não quis falar. Outra Edivaldo, né? Nós é bom. E nossa turma é boa, né? A gente se conheceu em Itabira, viu? É isso, em Itabira. No prêmio Drummond. Drummond de Andrade. E nós recebemos. E recebemos Drummond de Andrade. E antes eu já tinha recebido Cecília Meirelles. Que coisa maravilhosa. E agora é Pedro Aleixo. E estou indo para o Rio de Janeiro agora, dia 12. Também lá para receber o troféu As Melhores de 2013. É, também receber a homenagem, como é que é, Zé Pedro? Mulheres Virtuosas, porque já vai ser o Dia das Mulheres. E estou concorrendo a prêmio com Poesias e Artes Plásticas. Amém! Gente! Pronto. 14 horas 39 minutos. Acabou o tempo. Eu gostaria de pedir aqui para a Sônia declamar uma poesia para a gente também. Isso. Eu vou ler uma aqui, tá? Do nosso querido amigo aqui, poeta Edivaldo Rosa. Olha. Que por sinal é maravilhosa a poesia dele, né? Que título que é a poesia? Olha, eu te procuro em mim. Vamos lá. Ainda agora eu te procuro, procuro a tua alma, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Procuro o som das suas palavras, o teu cheiro, o gosto dos teus lábios e o calor dos teus beijos, as pegadas de teus dedos que deslizaram por meu corpo inteiro, descobrindo os meus segredos, despertando-me em desejos, fazendo-me tão feliz, eu te procuro em mim. Procuro insana, com gana de não te perder-te, desejo insistente em reter-te em mim. Mesmo nessas horas que dorme ao meu lado, saciada do amor, em que, por nossos corpos, sentimos fluir. E a face que olho, em volta nas madeixas de seus cabelos, parece em paz, parece sorrir. É uma poesia de Edivaldo Rosa, dedicar a ele, né, já que o livro é dele, do Edivaldo e a sua esposa, né? Maria Auxiliadora, né? O casal, né? O poema, tá? Obrigada. Eu queria saber com o Edivaldo... Se ele fez a poesia sozinho ou a Maria Auxiliadora auxiliou? Olha aí, mano. Essa pergunta é perigosa, hein? Cuidado. Toda vez que chegamos em casa e a esposa nos recebe com os braços abertos, com um sorriso na face e nos olhos, e nos diz, graças a Deus, meu amor, você voltou. Toda vez que assim acontece, e mesmo nas vezes em que existem silêncios, essa pessoa nos ajuda na vida, no trabalho e na inspiração. Muito bem, Edivaldo. Maridão, ao lado, viu, Edivaldo? Ao lado de um homem bem sucedido, sempre existe uma grande mulher, né? Gostaria nesse instante... Vou chamar o nosso microfone aqui, o José Pedro. O José Pedro, eu não sei se ele é poeta, mas de jeito de ser cantor. Eu acho que ele gosta de música sertaneja. Mas boa tarde, José Pedro. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Eu sou o marido da Mércia e eu, tudo diz respeito a coisa relacionada com o caboclo, eu digo a Rolando Bodinho, homem de paixão. E eu tenho aqui uma poesia de Catu da Paixão Cearense, composição de 1914, que chama-se Flor Amorosa. Olha que legal. Lá para as bandas onde eu nasci, já se falava do amor. Todas as bocas diziam que era falso e matador. Mas, porém, foi os transantontes, no sambador Zé Benito, que apaiei uma chifrada que me deu esse maldito. Das marvadagens do amor, não há cabra que não caia. Quando o diabo tira a roupa, tira o chifre e tira o rabo para se vestir com a saia. Se desfoiando no samba, cantando uma louvação, eu vi a flor dos caborges, das morenas do sertão. Trazia dentro dos olhos, strep e como abeia. Olhou-me como uma onça e eu dispôs como uma oveia. Aqueles olhos xingoso, eu confesso a voz me ser. Roía a gente por dentro que nem dois caxinguelê. Sem maldade um beijo dado naquela boca orvaiada, haverá de ter marroeiro ou cheiro da madrugada. A fala dela, marroeiro, era o gemido do regato, que vai beijando as folhagens e cai na boca do mato. As duas rolas morena, por baixo do cabeção, tremia com água fresca das lagoas do sertão. Eu me lembro a saia dela, quando as pernas do irerê, tinha saudade dos matos quando vai anoitecer. Aqueles braços de fogo, Deus não me castigue não, queimava como as fogueiras das noites de São João. Marreiro, os cabelos dela, tinha o calo natural. Da pomba virgem dos matos, quando começa a ninhar. Após os cabelos dela, tão preto pro chão caía. De toda flor que botava, nos cabelos a flor murchava, pensando no anoitecia. O suor que ela suava, no samba cheirava tanto, que até a gente sentia um cheiro de igreja nova, um cheiro de dia santo. As anéias, as cadeiras dela, surrupiando no coco, todo se tamborilar. A more que parecia o chacoalhar de uma onda, que vem jurupiando redonda na praia se derramar. Já a piaçoca dos brejos, no arrastador do rojão, cantava com tanta mágoa, com tanto amor e paixão, que espairava no terreiro o aroma do coração. O coração das violas aparava de mansinho, seus dois filhotes de rola, quando ela estava sambando, pulava fora do ninho. Então, se aqueles dois olhos, sereno como a lua, vinha para a riba da gente como duas gelação. Mas, porém, a gente via, no fundo daqueles olhos, a hora da Ave Maria, gemendo nas cordas frias da viola do sertão. Texto de Catu da Paixão Cearense, composição de 1914. É. Agora, Zé Pedro, eu acho que você tem dom para cantar. Você canta com viola, com violão, também já chegou não, a cantar? Não, não, eu tudo que diz respeito à coisa de caboclo, eu gosto, porque o meu bisavô era negro e a minha bisavó era bugra. Então eu tenho sangue de caboclo. E qual assim, sua dupla preferida, dessa dupla mais antiga? A Vieira e Vieirinha, Lio e Léo, né? Aqueles dois lá, Tunico Tinoco. E seu time do coração? Ah, eu sou. Gosto do Corinthians. Ele tá esperando hoje. Luiz, muda de time, agora é sua morte. O que é isso? É um complô. A próxima vez você só convida palmeirense. Não, mas é gostoso assim, não. Eu vou falar no ar. Eu detesto o Corinthians, mas adoro os corintianos. Você tem mais alguma coisa assim, decorado, alguma poesia que você queira decorar? Ô Zeca, não. Casinha Branca, canta. Ah, Casinha Branca? Canta, ele chama cantar. Quiser, tá, o microfone é tudo seu. Fiz uma casinha branca lá no céu, no pé da serra, pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza que você vai gostar. Fiz uma capela perto da janela pra nós dois rezar. Quando é dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa e vou arrematar as prendas do leilão. E depois de braço dado, vamos juntos atrás da procissão. Eu com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Palma! Lá onde eu moro, perto de Novo Horizonte, é uma cidade chamada Itajubi, que é terra de Lio e Léo e de Vieira e Vieirinha. Inclusive lá em Novo Horizonte tinha uma fábrica de viola deles lá. E lá em Itajubi fizeram uma praça, Praça da Viola, onde eles colocaram o nome dos dois e o pessoal vai lá fazer show lá. E ali no, em Bahia, a cidade chamada Urupês, existe lá uma orquestra de viola e violeiro. Ele já apresentou-se até na Globo. Entendi. Então você é fã de... Ah, eu amo. Tudo que, quando eu toco uma viola, eu chego até a arrepiar. E você vai participar hoje do programa? Vou, estou com a minha esposa. Certo. Eu vou ter que chamar minha última poesia de hoje. Eu quero oferecer essa poesia. Eu quero oferecer essa poesia para a Regina. Porque, ó, eu vou pedir desculpa adiantado, viu? O nome da poesia chama-se Tinha Que Ser Loira. Se tiver mais alguma loira por aí, que me perdoe, viu? Mas a poesia Tinha Que Ser Loira, então... Essa eu quero ver. Na cidade de Boituva, caía uma fina chuva, a noite estava fria. O povo indo embora, mas era grande a demora, o trânsito não fluía. Só mesmo vendo para crer, dava para perceber, dois calmos, quatro apressados. No volante são artistas, dois são bom motorista, quatro são mal educados. Aquele homem importante, notava pelo seu semblante, que estava estressado, estava perdendo esperança, ainda dizia, como cansa essa vida de advogado. Foi demorada a reunião, voltava de avião, passou o dia em Brasília, estava muito chateado, ainda tinha combinado em jantar fora com a família. Aquela loira atraente, deixou o hospital contente, trabalhou 24 horas, com amor servindo a Jesus, ajudou a dar à luz a 17 senhoras. Era ótima enfermeira, nunca sentia canseira, sempre feliz da vida. Em casa alguém esperava, ela também cuidava dos filhos e da mãe querida. Naquele trânsito complicado, o para-brisa embaçado, a chuva aumentou de repente, visibilidade prejudicada, naquela rua alagada, dois carros bateram de frente. Num carro, o advogado, que vendo seu carro amassado, já ia fazer uma besteira. Estava muito zangado, mas ficou encantado com a beleza da enfermeira. Receber era preciso, porém ela, com um sorriso, delicadamente exclamou: juro pelos filhos meus, isto é um milagre de Deus, foi ele que nos aproximou. Veja esse litro de vinho, que transporta com carinho, foi outro milagre não quebrar. Foi gravíssima a pancada, se para nós não aconteceu nada, devemos é comemorar. A linda loira parecia decidida, entregou-lhe a bebida, ele bebeu com vontade. Achou aquilo uma delícia, estava cheio de malícia, devolveu para ela metade. A linda loira, sem demora, jogou sua parte fora e fez questão de explicar: não é meu costume beber, só vamos nos entender quando a polícia chegar. E depois fala que as loiras são burras, né? Tinha que ser loiro, você inteligente, assim, né? 14h51. Eu queria saber se o diretor tem alguma pergunta para os meus convidados. Não tem? Quiser, fique à vontade, presidente. Hoje é um dia especial para nós aqui. Só agradecimento, né, Gonzaga? Também pelas pessoas que se colocaram à disposição, viram o programa, participaram. as pessoas que não falam no microfone, nós estamos aqui participando, tendo fotos, não são tudo bem-vindas. E me lembrar que rádio comunitária, a identidade dela é isso. É valorização à cultura, à saúde e à educação. A rádio cultura ela tem que estar envolvida não só com as músicas e identificar e apresentar os artistas da cidade, mas também ela tem que estar envolvida com poesia, saúde e educação. É dessa forma que nós vamos construir um mundo de paz, porque paz é fácil falar, só que depende de cada pessoa construir do seu seio familiar, do seu seio, do seu onde amizade e somar com pessoas de bem, né? Trazer um pouco da ética, do respeito, a sinceridade e a transparência. Só assim vamos afastar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de envolvendo, afastando as pessoas de si, e a gente afastando as pessoas não consegue amar. É só isso. E falar aos convidados que a nossa programação é uma programação totalmente diferente das outras rádios. Nós temos aqui um projeto que a gente tem parceria com a Rádio Cultura, que nós temos pela madrugada, porque muita gente, nós tínhamos essa programação pela manhã, mas muita gente ligou pedindo para tirar as músicas clássicas, né? Música de cultura, a música orquestrada. Então a gente tem vinculado pela madrugada, a partir das 10 horas até as 6 da manhã, é só música clássica, né? Já que temos aqui pertinho um dos maiores e melhores conservatórios, né? O Conservatório Tatuí. Então nós temos parceria com a Rádio Cultura e o Conservatório Tatuí. Então o que é produzido lá no Conservatório, a gente reproduz aqui, né? Para que as pessoas tenham conhecimento. Estamos aos pouquinhos tentando construir. Durante a programação a gente tem vários programas nesse mesmo nível de cultural, os senhores vindo e saindo do grupo de samba que temos aqui na cidade, tem essa programação aqui. Então, esse é o papel como representante não só dessa emissora, que aqui é uma associação, a emissora não é só o Anderson, é várias pessoas que compõem o quadro de associados e a diretoria em si. Também a gente representa as rádios comunitárias de Sorocaba. E a gente é um pouco de exemplo, então a gente fica muito feliz quando a gente consegue alcançar o nosso objetivo, que esse é o papel da Rádio Comunitária. Inclusive, deixo aqui até, para que as pessoas que fazem, são quase 22 programas na nossa imensa rádio, as pessoas leiam e reflitam o papel da Rádio Comunitária. Muito obrigado. Eu queria que o José Pedro fizesse suas considerações finais e depois despedisse dos ouvintes. É a primeira vez que eu vim em Boituva e já sou apaixonado pela cidade e pelo povo daqui. E muitas e muitas vezes voltaremos aqui. Então eu deixo a todo o povo da cidade um abraço. E aqui, nessa reunião que tivemos hoje aqui à tarde, foi maravilhosa, fico muito feliz. Né? Enfim, estou contente, estou feliz. Aqui uma reunião de amigos, né? Exatamente. Muito obrigado pela presença. Você vai voltar outras vezes aqui, se Deus quiser. Com certeza. Boa tarde. Gostaria também que a Regina fizesse suas considerações finais também e despedisse dos nossos inúmeros ouvintes. Obrigado. Quero convidar o Ricardo Marcos para fazer suas considerações finais, dizer uma boa tarde para o povo e prometer que vai trazer o violão na próxima vez. Está prometido, gente. Na próxima vez eu virei armado e municiado. Eita, isso não vai ser o Ricardo e Marcos, vai ser o Ricardo Marcos sozinho. Vai ser, né? O Ricardo Marcos e o violão. Violão. Primeiro quero agradecê-los aqui pela oportunidade. Que Deus abençoe todos dessa cidade maravilhosa. Adorei a cidade, muito gostosa. E quero dizer que quero voltar mais vezes aqui, né? Tava tão gostoso esse ambiente com tantos poetas aqui. Fiquei muito lisonjeado. Quero deixar meu Facebook para contato, né? Ricardo Marcos Oficial. E quem quiser participar lá da nossa página será um prazer. Um grande beijo no coração de todos vocês. Repita seu contato. Ricardo Marcos Oficial. Muito bem. Obrigado. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Claro. Boa tarde a todos. Eu queria que a Sônia Valentina também ocupasse o microfone, fizesse suas considerações finais, já que vamos nos encontrar na Câmara com certeza mais tarde. Queria chamar o microfone agora o Edivaldo Rosa para fazer suas considerações finais e também fazer sua despedida. Deixo aqui o meu boa tarde a todos de Boituva, a todos os web ouvintes, agradecendo a ABLA pela oportunidade de estar aqui. E muito obrigado, Luiz. Muito obrigado por apresentar os meus trabalhos na Rádio Ideal FM de Boituva. E Edivaldo Rosa está à disposição de todos em www.saquepaixão.net. Meu muito obrigado e o meu boa tarde. Repita seu www. O meu site é www.saquepaixão.net. SACPaixão.net. À espera de todos vocês. Meu boa tarde. Obrigado, obrigado. Eu queria conversar. Sônia, coisa, Sônia? José Luiz de Goiás, que está deixando o recado para a gente aí, que está ouvindo. Lá em Goiás estão ouvindo a nossa rádio. Alô, José Luiz de Goiás. Chique. Fica todo sábado na audiência aí, que nós estamos aqui, todo sábado das 13 às 15 horas, com música e poesia aqui da ABLA, Academia Muito Bem de Letras e Artes, e contamos com a audiência de vocês aí. Queria chamar a Regina Régia para a sua despedida, suas considerações finais também. Vamos chegando para cá, dona Regina. Dizer sua boa tarde para os ouvintes, o pessoal gostou muito da sua poesia e você com certeza vem outras vezes aqui porque sua presença foi marcante no nosso microfone aqui hoje. Muito agradecido. Eu agradeço muito estar aqui com os meus amigos e companheiros de viagens sobre a literatura, as poesias e sempre fazer aquele encontro gostoso e maravilhoso. Eu agradeço aqui por estar com essa rádio maravilhosa e espero voltar mais vezes porque a paixão ficou dentro do meu coração. Muito obrigada pela audiência e por estar aqui ouvindo esse pessoal todo maravilhoso, essa rádio, porque você chama? Luiz Gonzaga de Camargo. Luiz Gonzaga de Camargo. Olha, ele é maravilhoso. Parabéns por esse programa, porque é difícil você encontrar uma rádio que abra esse espaço da cultura. Então, eu me despeço aqui de vocês com um abraço, com um carinho da Regina Régia, poetisa, que tem muito amor para distribuir. Porque a vida sem o amor não vale nada, mas com o amor é tudo. Muito obrigada. Eu agradeço. Você vai vir novas vezes aqui. Sua presença foi marcante. E para encerrar com chave de ouro, como ele que abriu nosso programa de hoje, ele está com a chave, então ele vai ter que fechar. Eu chamo aqui o Roberto Ferrari para fazer suas considerações finais. Se tiver uma poesia, pode declamar mais uma poesia para a gente encerrar o programa de hoje. Dá esse livro aqui, o Roberto. Isso aqui só é isso. Bom, eu queria agradecer a Boituva. Eu fiquei apaixonado pela cidade quando eu vim aqui. O ano que eu vim aqui, que eu tomei posse na Academia de Letras Boituvense. E eu queria dizer que a cultura e o amor são tudo que interessa para a gente nessa vida. Nós temos que trabalhar por isso e temos que sempre estar disposto a aprender mais coisas, estar com a mente aberta e principalmente com o coração aberto, entendeu? O coração da gente tem que estar sempre disposto, tá? Então vou agradecer muito e vou dedicar esta poesia aqui para os eternamente apaixonados e para aqueles que estão pretendendo se apaixonar, tá? Então, olha, o nome da poesia é uma curtinha, chama Razão. Minha vida tem em você a razão da minha paixão. Quando a lua surge na noite e se deixa no céu como esquecida, vem se unir a uma poesia de amor, inspirada em ti, amada. Ao teu lado, exacerbo minha paixão. Você que é feita de poesia, luar e sentimento, e que a vida exalta de tão bela. Uma mulher que é como a própria noite, tão linda, que quando surge a lua é iluminada pelo amor, pela paixão, como se fosse um manto de estrelas que brilham pelo infinito. Eu agradeço muito e espero voltar mais vezes aqui. É um momento cultural lindo e maravilhoso. Obrigado, Luiz Gonzaga, foi maravilhoso. Sou seu fã, meu irmão. Sou seu fã. Posso Obrigado. Falar uma coisinha? Pode, pode até duas coisinhas. Aproveitando este clima de encerramento nesta rádio e as palavras de Roberto Ferrari, Edivaldo Rosa diria o seguinte: não tenham medo do amor, não tenham medo de amar, porque a partir deste sentimento é que poderemos fazer com que a nossa vida pessoal e individual seja bem melhor. E a partir do amor é que poderemos fazer com que a vida em comunidade, em sociedade, no nosso país e no nosso mundo seja uma outra coisa do que aquela que tem sido. Não tenham medo do amor, não tenham medo de amar. Pode complementar? Pode chegar aqui no microfone, é tudo seu, fique à vontade. E diante de tudo isso, é fácil você unir tudo e falar em uma só palavra. Viva simplesmente a vida baseada no amor sempre. Legal. E eu só queria dizer que o moço que se apresentou e cantou aqui sem instrumento, eu quero dizer a todos que aproxime-se dos que cantam, porque os maus não cantam. O programa Espaço Cultural está chegando ao fim, 15 horas e 5 minutos. Quero agradecer meus convidados de hoje, os poetas, os artistas que estiveram presentes. E também quero agradecer o técnico Anderson Barbosa, que nos deu toda a assistência, aos ouvintes de casa. Também a você que está com o seu rádio ligado na Ideal FM 104.9 e todo o pessoal que curtiu pela internet. Desejo a todos um ótimo fim de semana e até sábado que vem, às 13 horas, se Deus quiser. E lembre-se, a beleza das pessoas não está no rosto onde muitos procuram, mas sim no coração onde poucos encontram. Até o próximo sábado. Obrigado, gente! Muito bom! Valeu, hein? Sim, você de noite a gente vai se ver lá. De noite nós nos vemos. Sim, de coração. Valeu, ó. Obrigado.